Você me diz que eu sou louca demais e já deveria botar os pés no chão, que os meus olhos aqui andam mudados, cheios de luz, e nem sabe direito a cor que eles têm.